porque alguns responsáveis se deixaram embalar por relatórios falsos, relatórios triunfalistas, relatórios que escamoteiam a realidade, porque alguns responsáveis são sensíveis à adulação, gostam de ser adulados, sensíveis ao servilismo, sensíveis ao lambe-botas, sensíveis ao beijamão. Vamos ser implacáveis com os indisciplinados, os incompetentes, os preguiçosos, os negligentes, os corruptos, os que praticam o burocratismo, os que praticam a inércia, os que cultivam o espírito de rotina, os que desprezam o povo. Mano, eu vou esquece o copiloto, preciso de uma check no meu copo. Mas não esquece o copiloto, preciso de uma check no meu copo. Mas não esquece o copiloto, preciso de uma check no meu copo. Diplo, por que o Rod está falando isso? Eu tô na trap house com improváveis niggas. Não nos imaginas juntos. Não me imaginas como Nito, com Zack, como a Conte, com AG, as damas desses putos. What up? Muito álcool, muito fumo. What else? Melhor casa de Maputo. What else? What else? Isto aqui já não é curtir, homeboys, eu buzo. Enquanto vocês dormem, esses barulhos estão a acabar. Enquanto vocês dormem, esses nanas estão a chegar. Enquanto vocês dormem, os pulmões estão a encaixar. Olha o gajo da passiva a levar. D&L, manicômio. Melhor te habituares ao teu ódio. A malta chega às 20, sai às 8. Se a malta tá na trap, tá no coito. Motherfucker, trap. Nigga, tô na trap house. Manito desta vez e com trouxa. Manito desta vez e com trouxa. Manito desta vez e com trouxa. Ei, Jack no meu copo, Jack no meu copo. Oh. Ei, já escolheste? Cheio. Tô aí, que falei muito. Pink. Este aqui. Guaiti. Olha, tá um pouco. Olha lá. É muito rápido, é só vontade. Ah, deixa. Não, vamos usar 19, ninguém também vai fazer um batido. Deixa ela escolher. Ai, cara, pela boca. Pois, e para as calças, aliás? Né? Fazer a pica. E para as calças? Vai! Aquele ali. Agostinho é dono da casa. Como é que chama? Essa aí. Essa aí. Diabo maior. Diabo maior. Agora é minha vez. Sim. Tu. Vivi. Eu digo a baby, tô no Jack, no meu copo, Jack, no meu copo, vou. Jack Pino, trap out. Nigga, tô na trap out. O mula tá no crib, sugar tap out. Noite sem dormir, porque a gaia não me deixa. Fakir às 4h20, ficou na blackout. Eu despistei minha sugar só pra vir curtir essa drena. Hugo deu uma dica dessa casa que é a cena. Diabos no cubata só pra comandar zoeira. Alguém liga pro roupa, ele fica sua nega. E no andar de baixo, marotaram lá um charo. Enquanto o Milo num dos quartos, com uma biga nos amados. Estou com Dudley no terraço, a deixar o céu nublado. Minha team só doentes, tipo vê se traz o álcool. O mesmo que usamos pros leads. Jack Pino, poderoso Jack Pino. Veneno dos diabos, fumo copo dos perdidos. Copiloto nessas noites, uma mascote da minha tribo. Trap house, nigga, tô na trap house. Monito desta vez, encontrou chaves. O céu a arder, oh, oh yeah. Chamadas tipo linha do cliente, oh yeah. Call, conecta, conecta, vem com umas nainas. De sete vidas, gelo precisa-se. Mas não esquece o copo louco, preciso dessa Jack no meu copo, wow. Mas não esquece o copo louco, preciso de uma Jack no meu copo. Mas não esquece o copo louco, preciso de uma Jack no meu copo. Mas não esquece o copo louco, preciso de uma Jack no meu copo. Toma shot, não, toma shot e já tomaste, né? Só não tem uma consequência, eu tô cansado de beber. Não, for real. Não falha. Bebe. Não falha mais. Eu tomei uns 100 de shot de suas. Vocês lamberam o chão. Não é, coitada. Tô de férias. Tô preocupado com esses negros. Tô preocupado. Zangais com chuva. Ela rolou pro Bill. Nem tá tendo céu, mas já aparece no EP com os niggas. Ah, deixaste a chuva em Bill. Logo em Bill. O que é que se passa com esses niggas? O que é que se passa com esses niggas? Deixaste a chuva em Bill. Ah, logo em Bill. O que é que se passa com esses niggas? O que é que se passa com esses niggas? Meu Deus. Esse corpo, não sei se sinto a tua falta. Falta desse corpo, não te conheço mais. Conheço esse corpo, esse rosto. Procurei e não há um outro. Tenho medo. Se olhas para trás é para ver teu S no espelho. É a fome pela carne, pecas do meu jeito. Yeah, acordou-se nesse teu tempero. Baby, diabo no meu dungeon, não pergunto. Olha os filhos de sangue da madruga. Se não estás sozinho, queres duas. Mas só se a fruta for igual a tua. push forte, yeah. Malta chama Billet Bang, yeah. Ignora o fone, yeah. Estás comigo, não responde, yeah. E não é pra quem ama, mas sim pra quem pode, yeah. Esse corpo. You can over, já falou-me de ti. Desse corpo. Se não és tu, damn babe, só pode ser um remix. Desse corpo. You can know me, já falou-me de ti, yeah, yeah, yeah. Discord, yeah, Discord, yeah.